tocam agora as melhores músicas em inglês. Thank you. frequencies. One sound to 2.6, 2,245. Yeah. 3,032, 400. 400? Yeah. I'm coming over. Do that. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Thank you. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Thank you. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Antena Web, ao alcance de um clique. We'll be right back.